Thank you. Oh, mar salgado, eu sou só mais uma das que aqui choram e te salgam a espuma. Oh, mar das trevas, que só me esgalés, meu pranto intenso engrossa as marés. Oh, mar da Índia, lá nos teus confins, de chorar tanto tenho dores nos rins. Choro nesta areia salina será, choro toda a noite, seco de manhã. Ai, ó mar roxo, ó mar abafadiço, poupa o meu homem, não lhe des sumiço. Que sol é o teu nesses céus vermelhos, que eles partem novos e retornam velhos? Oh, mar da calma, ninho do tufão, que é do meu amor, 6 anos já lá vão. Não sei o que o chama aos teus nevoeiros, será fortuna ou bicho carpinteiros. Oh, mar da China, Samatra e Ceilão, não sei o que faça, sou viúvo ou não. Não sei se case, notícias não há, será que é morto ou se amigou por lá.